Tá enxergando a superfície da lua? Tô enxergando a superfície da lua. Tá enxergando? Ninguém falou. Eu vou falar na boca de ninguém. Cara vaiando forte. Eu não quero dizer nada, senhor. Tá certo que ela sentou na brita, mas precisa arrastar a bunda. Não tá gravando isso aí, né? Sim, senhor! Gentlemen, take your seat. Te liga só, eu meti uma nádega e depois as duas, tá ligado? Uma de cada vez. Porque aquela nádega lá, vou te contar. Tem buraco, né? Mais mole que aquela bunda, só Maria mole, né, cara? Ah, sabe como é que tu junta a água da chuva com a mãe? Ó, devagar, sem nome. Ah, fudeu, ia ser sem nome, agora tá. Deixa a bunda pra cima que o sereno enche d'água. Eu quero morrer teu amigo, cara. Ou é não, verdade, morrer à distância. Vamos tomar posições no bom sentido. Tá aí, exatamente. Eu acho que sim, né? Então, agora nós vamos enxergar agora a lua nova. Não, não é a lua nova, é. Claro. Vamos pisar na lua agora. Olha, não se preocupe com a mãe do Rodrigo. Opa, Rodrigo de novo. Opa, falei de novo, Rodrigo. Ai, amigo do par! 5 contra 1. Toca aí. Oi, aqui.